faz mais. Ela gosta de transar no escuro. No escuro a coisa ferve mais. Mas o dom é ver o que se faz. Passou por mim, fez que não me viu mais. Deixou pra mim um pouco mais daquele andar. Eu sei, siga à vontade então. Eu fico à vontade então. Me deixa à vontade então. Eu te deixo à vontade então. Então é ver o que se faz mais. Ela gosta de transar no escuro. No escuro a coisa ferve mais. Mas o dom é ver o que se faz. Passou por mim, fez que não me viu mais. Deixou pra mim um pouco mais daquele andar. Eu sei, sigo à vontade então. Eu fico à vontade então. Me deixa à vontade então. Eu te deixo à vontade então, yeah. Deixa à vontade então. Eu te deixo à vontade então.